Não voltaremos aos anos 20. Do que você está falando? Devemos ficar aqui. É o início da Belle Époque. É o maior e o mais bonito período que Paris já conheceu. Mas peraí, quanto aos anos 20 e o Charleston, os Fitzgerald e os Hemingway? Eu adoro todos aqueles caras. Mas é o presente e é chato. Chato? Bom, não é o meu presente. Eu sou de 2010. Do que está falando? Eu visitei a sua época do mesmo jeito que agora estamos visitando o século XIX. Visitou? Eu tentava fugir do meu presente como você tenta fugir do seu, indo para a Idade do Ouro. Certamente não pensa que os anos 20 são a Idade do Ouro. Sim, para mim eles são. Mas eu sou dos anos 20 e digo que a Idade do Ouro é a Belle Époque. Adriana, se você ficar aqui e este se tornar o seu presente, então logo, logo você vai começar a imaginar que outra época era realmente, sabe, realmente a Idade do Ouro. E isso é o seu presente. Ele é assim, é um pouco insatisfatório, porque a vida é um pouco insatisfatória. Sabe, se eu quiser escrever alguma coisa de valor, eu preciso me livrar das minhas ilusões e que eu seria mais feliz no passado, provavelmente é uma delas. Então, adeus, Gil. Vocês ficaram aí com uma citação do filme Meia Noite em Paris. Woody Allen. E dessa vez... Caralho, veio o Woody Allen do nada aqui. Ok. E dessa vez o nosso cast, temos como elenco aqui Sebastião Carlos, Ulisses Dias e eu, Eliomar Júnior, e nós vamos falar sobre No Nosso Tempo Era Melhor, Só Que Não. Ok, pessoal, o que vocês têm a contribuir aí sobre esse assunto? Então, como fui eu que sugeri esse tema, na verdade isso daí veio numa tarde que eu tava vendo vídeos no YouTube, e eu tava vendo vídeos de música de rock nacional, prioritariamente dos anos 80. E cara, o comentário padrão que tem nesses vídeos é sempre: no meu tempo era melhor, nos anos 80 se fazia música de verdade, ou então aquele: houve uma época neste país onde havia música de verdade, tempos que não voltam mais. E o que eu fico chocado dessa porra é que são, às vezes são moleques de 17, 18 anos falando isso como se eles tivessem vivido aquela época. E, cara, é um sentimento saudosista poser, não sei se eu posso colocar dessa maneira, que me deixa muito puto, porque tem um monte, lógico, tem muitas coisas, muitas vantagens, mas tem uma porrada de desvantagens, cara. E o intuito de fazer essa pauta, gravar esse programa, é falar de algumas delas, né? Tá estressado? Relaxa, isso é apenas um cast. Cotidiano em estéreo. Por exemplo, a gente podia começar, acho que, sei lá, anos 80. O que que tinha nos anos 80, primeiro, de bom? A música, no geral, eu considero era um pouco mais tragável do que hoje em dia. Ah, eu não sei, bicho. E... nos anos 80 tinha Cyndi Lauper. Nos anos 80 tinha Menudo. Nos anos 80 tinha, porra, glam rock, velho. Aquilo era muito ruim. Os caras com os cabelos vestidos que nem mulher, assim, com salto plataforma. Teve uma época que teve glam rock. Caralho, velho. Isso era anos 80. Teve isso era muito ruim, bicho. Poison, Guns... era tudo não, bem. Cara, tinha música ruim também nos anos 80. Não dá pra dizer que era tudo bom, entendeu? Porra, você tinha RPM nos anos 80 também. Vai começar. No mundo da música, antigamente, você tinha um rockstar, pô. Existia a figura do rockstar. Era aquele cara que era um semideus, pô. Eu acredito que a indústria funcionava de um jeito que facilitava a vida de quem já tava... dentro desse esquema, entendeu? Por exemplo, o cara, ele conseguia gravar um disco, a gravadora fazia lobby, dava apoio pro cara, pagava todos os gastos do cara e o cara conseguia decolar. Uhum. Era uma coisa que funcionava. Com o advento da internet, isso meio que não foi de imediato, mas com o tempo, quando começaram a vir os programas, o próprio Napster tá aí pra isso, os formatos que mudaram, por exemplo, com a invenção do formato .mp3, tudo isso se popularizou e ficou muito mais barato você fazer música. Então, eu acredito que É incrível isso, o que a gente está vivendo hoje em dia. Porque, por um lado, a gente tem as gravadoras falando nesse aspecto da música, embutidas num formato em que eles vendem muita música, entre aspas, comercial, uhum. Que não cabe a nós julgar o que seria isso, mas vamos colocar um padrão aqui que seria aquela coisa fácil de fazer, né? Fácil de fazer, fácil de vender, entendeu? E por outro lado, várias bandas indies que fazem até um trabalho diferenciado e até de qualidade, só que não estão na grande mídia, não estão no, como o Liz Waters falar aí, no mainstream. Não, mas o negócio é o seguinte, pô, é porque o pessoal ficou preso à mídia, tipo, ah, tinha o LP e aí depois foi pro CD, e hoje em dia, dificilmente, cara, você vai numa loja comprar um CD mesmo e você tem lá o... sei lá, um DVD ou um computador com um leitor que você põe lá o CDzão pra rodar mesmo e escutar. Tipo, o mundo se modernizou e eles tiveram que se adaptar, cara. E pirataria, né, mano? Qualquer camelozinho ali, R$5, você comprava seu CD pirata que na loja custava 40. E tipo, pô, é o público consumidor que surgiu aí, que eram as pessoas que tinham poder aquisitivo baixo, passou a existir, pô. Não, mas é porque, na verdade, a indústria da música, ela deixou de ser financiada pela venda de disco, né? Então, quando isso aconteceu, ela perdeu sua capacidade de criar o ídolo, de criar o rockstar, de criar essas coisas, e teve que investir, como o Sebastian falou, no que é mais fácil de vender, né? Então, na verdade, assim, hoje em dia, é muito difícil você ter, por exemplo, um cara que nem o Cazuza, assim, que é um cara que é feito também pela gravadora e tal. É mais fácil você ter um cara que nem o Michel Teló, uma coisa que é chiclete, entendeu? Mas isso não quer dizer que seja pior. É porque, assim, desculpa te cortar, mas tu falou sobre fabricar. Os Beatles, que é a banda que é considerada por todos a pedra mestra, a pedra base, sei lá, a fodona das fodonas, a fundamental de tudo, foi uma coisa fabricada no final das contas também. Com o tempo, com o espaço que eles tiveram, com a maturidade, eles conhecendo a indústria, eles começaram a desenvolver e mostrar realmente o que eles vieram, que eles tinham conteúdo, tinham qualidade. Mas no início eles eram uma banda, uma boy band, né? Seria uma proto boy band, no caso. Então é meio complicado você também ir por esse lado e dizer, ah, hoje em dia tudo é fabricado. Quem sabe, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, amanhã o Michel Teló tem uma iluminação e começa a fazer músicas fodas e muda de estilo, e sei lá, vira um cara bom e ele tem o passado dele que ele foi fabricado. Então é muito por aí. Quando a gente começou falando de música, por causa que o mote pra fazer esse tema foi música. Porque eu vi isso num vídeo, se não me engano, acho que era do Titãs, eu tava vendo. Eu acho que era Homem Primata, sei lá. Mas em qualquer outras músicas dos anos 80 famosas que vocês colocarem, vai ter sempre aquele cara que vai comentar isso. Ah, antigamente se fazia musicalidade, antigamente não sei o quê, antigamente as coisas eram melhores. E não, cara, eu não vejo por aí. Eu acredito que cada tempo tem uma qualidade e tem um defeito iminente. Mas também tem o seguinte, pô. É, o fato de nem todo mundo ter alcance naquela época, você criava um afunilamento. Tipo, olha, pessoal, pra vocês que gostam de rock, a gente tá dando isso aqui pra vocês. É. Era o que eles traziam pra gente. Hoje em dia, não, pô. Qualquer banda que faça o mínimo trabalho que seja, ela consegue visibilidade. Não, então, não, a pessoa tem um leque tão grande... Eu discordo de ti, Leão, sabe consegue. Por quê? Porque eu discordo. Ela faz um showzinho ali, local, não, na cidade dela, não, e aquilo ali vai simples, crescendo, cara. Se ela for boa, velho. Não é tão simples, Leão, porque precisa ter uma cena também por trás, entendeu? Se não tem outras bandas, exatamente. Tem toda essa coisa acontecendo, então não faz sucesso, sabe? Então, tipo assim, a cena de Brasília nos anos 80 foi uma coisa que foi criada com aquelas bandas que estavam lá. Depende do que vocês consideram sucesso. Sucesso hoje em dia, cara, é você encher uma casa de show, pô. Não. Isso aí aqui em Manaus, porra, qualquer banda de forró hoje em dia, cara, faz. Cara, isso, entendeu? Eu discordo veementemente, cara. Eu também discordo. Uma coisa é sucesso comercial e outra coisa é sucesso... Por exemplo, o sucesso que fica, que você cria uma base. Porra, e tu acha que não dá dinheiro, cara? Tu encher uma casa não de show, tô falando... uma banda, fazer isso 4 vezes por semana... Não tô falando de dinheiro, Leandro, tô falando de continuidade. É. O que mais tem por aí... Aí hoje em dia, nem quem era famoso é mais hoje em dia. O que é o Guns N' Roses hoje em dia? É uma merda, comparado com o Guns N' Roses. Cara, foi mas uma o Guns N' Roses mas ainda tem uma relevância, cara. Até bem pouco tempo atrás, pô, qualquer Twitter que tinha dos caras um disco novo fazia um estrago, um estrondo, pô. Então é uma coisa que ficou, por mais que eles também tenham tido esse pé na indústria, tenham vivido numa época que isso estava morrendo, mas ainda estava forte, eles têm essa relevância. Eu entendo o que tu tá falando ali, Amado, a questão do dinheiro, do retorno rápido, mas nem sempre retorno rápido vai te dar uma garantia de continuidade. Um exemplo disso é no próprio anos 80, um leque de bandas que teve aí, que fez sucesso assim de uma a duas músicas e sumiu. Tipo o RPM. Não, cara, Raça Negra até hoje ele canta as mesmas músicas, brother. Então. Sério. E ninguém quer ouvir nenhuma outra, eles querem aquela. Pô, mas aí é complicado, porque pagode é um pouco diferente. Quando eles começaram no pagode, eles foram meio que pioneiros. Não tinha ninguém assim do pagode populazão mesmo, que estourava no Brasil inteiro, que tivesse a altura deles. Então eles meio que se solidificaram naquilo ali. Mas, por exemplo, só pra contrariar, cara, do... Pô, cara, a gente tá falando de pagode mesmo. É, pois tá é. Mas só pra dar um exemplo, por exemplo, só pra contrariar, o cara se reinventou pra caramba, cara. Gente, e uma das coisas mais idiotas que eu acho é quando esses jovens de hoje em dia vão lá e falam do preço do Kinder Ovo. Tipo assim, ah, o Kinder Ovo era 50 centavos, agora nem sei quanto é que é um Kinder Ovo, sei lá, 2 reais ou 4 reais, sei lá. E aí é como assim, meu Deus, eu não consigo mais comprar um Kinder Ovo porque tá muito caro. Velho, meu pai conta que nos anos 80, cara, chegou a faltar sal. Ninguém tinha sal pra comer, velho. Porque teve um problema do governo lá e as pessoas não tinham sal. Aí, velho, e como é que pode pensar que lá no passado era melhor, cara? Inflação de 1.200% ao ano, um negócio assim absurdo. O salário da pessoa não chegava no final do mês. Quer dizer, hoje ainda não Verdade. Chega, mas por outro motivo, né? As pessoas compravam freezers pra estocar comida, né? Porque só ia ter carne e esses alimentos perecíveis até o início do mês. Pois é. Depois disso, esgotava nos supermercados, todo mundo comprava e não tinha mais, cara. Não tinha mais carne até o final do mês, imagina. Era como se tivessem períodos do ano em que determinados alimentos existiam e os demais não tinha, entendeu? Eu vi uma reportagem falando que uma parte considerável das pessoas, acho que o melhor presente que a gente já teve foi o Sarney. Caralho, velho, isso é ignorância histórica, assim, tipo... Isso é, cara. Não, isso assim, é isso é simplesmente você desconhecer totalmente a história, entendeu? Porque, cara, meu pai, porque eu não lembro muito dessa época, né? Mas, assim, meu pai conta que o Sarney, ele mandou congelar o preço das coisas pra poder segurar a inflação, né? E aí, o que, que as pessoas fizeram? Não venderam, não vendiam mais. Então, elas... Porque os bois, o gado, ficava no pasto porque os caras não queriam vender pelo preço que o governo queria pagar por ele. Aí, o Sarney mandou a Polícia Federal ir nos pastos pra poder pegar os bois à força, pra poder vender os bois, velho. Alguém consegue imaginar isso hoje em dia, cara? Isso é uma coisa assim que tá totalmente além da imaginação, sacou? E é uma coisa que aconteceu há 20, 30 anos atrás, entendeu? Cara, a la Frank Underwood. Pois é. O que aconteceria se um governante tomasse uma medida dessa hoje em dia? Ele não ia conseguir fazer esse tipo de coisa, pô. Ela nem ia ser nem iniciada, eu acho. Mas pelo quê? O que seria a maior pressão que ele teria contra? A opinião pública, talvez. As próprias leis, cara. Não, a opinião pública em cima do cara. Porque ia ter acesso à informação muito mais fácil. Hoje em dia, com a internet, cara, qualquer um tem um celular, um telefone, bate foto, bate uma fotografia, faz um vídeo e divulga. E dependendo de quão grave seja o que ele tá divulgando, cara, isso tem uma repercussão imensa em questão de minutos. Então, pô, é até complicado a gente falar sobre isso antigamente quando não tinha isso. Então os caras podiam aprontar mil e uma coisas e ficava por isso mesmo. Eu não tô defendendo o passado, tô apenas colocando mais um ponto em cima disso, né? Que antigamente a gente não tinha essas coisas e a gente tem. Pois é, assim, eu lembro das manifestações há um ano e meio atrás, assim, que tinha um bagulho chamado Mídia Ninja, que eram uns caras que colocavam celular gravando a parada ao vivo no capacete e tal, e ficavam falando na internet o que estava acontecendo nos protestos ao vivo, sabe? Então mostrando, ah, a polícia tá fazendo isso aqui. Aí as pessoas saíram. Era uma coisa assim que eu achei, caraca, que impressionante. Eu não tô na manifestação, mas eu tenho todas as informações do que tá acontecendo lá ao vivo em tempo real, cara. Isso é uma coisa assim, impressionante que a modernidade nos trouxe, entendeu? Apenas um cast. Cara, olha só, a gente jogava bola descalço, no asfalto, sabe? Com bola de meia. Ou então a gente às vezes fazia bola de saco plástico, assim, juntava aquela sacola de mercado e tal. E juntava aquilo lá e fazia aquilo numa bola e tal. Pra poder jogar bola na rua com um golzinho, velho. Tipo, e era a alegria da tarde. Era a alegria, né, da tarde, assim. E tinha esgoto andando na rua, assim, tipo, a gente achando aquilo mó maneiro, cara. Caralho, velho. Não, era você e um cavalo gigante galeroso, assim. Sei lá, cara, era muito bizarro. Não. A rua totalmente desnivelada, você corria o risco de quebrar a janela, telhado, é, como planta, quebrava, qualquer coisa. Cara, você lembra dos brinquedos, aquele kit de química? Que, porra, eu vendi... Onde que ia vender aquela porra daquele kit de química, velho? Cara, eu não lembro desse kit. Bolinha de mercúrio, cara. Mercúrio de verdade, velho. Quebrava a porra do vidro e ficava o mercúrio lá. Caralho, verdade. Circulando, a gente ficava brincando com o mercúrio no chão. Olha que legal essa bolinha aqui, tá? Pô, velho. Caralho. Foda. Pois é, e outra coisa, assim, a gente fazia os nossos brinquedos, né? Eu lembro, assim, uma das coisas mais fantásticas que eu fiz na minha vida, assim, uma das coisas que eu tenho orgulho, assim, da minha infância, foi de ter feito meu próprio carrinho de rolimã, né? Mas aí as pessoas imaginam que é o quê? Uma parada, assim, bem feita, né, velho? Eram três tábuas, assim. Não, não era, cara. Com as quatro rodinhas ali e tal. E tinha mais uma tábua que ficava pregada do lado, assim, que era o freio que a gente usava a mão pra poder frear, não era? Puxava, assim, um pau e encostava no chão. Eu pegava uma sandália havaiana já quebrada, assim, que sandália havaiana quebra com uma facilidade do caralho, né? Aí era fácil de achar. E nessa tábua eu pregava ela com um prego e pressionava ela contra o asfalto pra frear, entendeu? Porque, cara, usar os próprios pés ou coisa assim... É meio complicado quando tu tá, tipo, numa ladeira ou algo do pois tipo. É. O que eu fazia era... Porque, assim, eu conheci dois formatos de rolimã. Aquele que você dobrava com os pés, que era uma ripa, né? Tipo uma tábua bem grande. Uhum. Você colocava os pés e você segurava ele por baixo das suas coxas. Não sei se vai dar pra entender. Que é das antigas, sabe? E a base dele tinha que ser grande. O eixo dele traseiro tinha que ser grande pra você não capotar. E tinha um outro formato... Que esse era ninja, cara. Era aquela mesma tábua, né? Pra você fazer a base onde você ia sentar. Só que em vez de essa ripa na frente do carro, que ele dobrava com os pés, tinha tipo... Tenta imaginar uma câmera. Um pedaço de pneu, um pedaço de borracha pregado na ponta da tábua e pregado em outra tábua transversal. Ele ficava tipo um eixo de patinete, saca? Vocês conseguem imaginar? Ou não? Não dá pra visualizar. Sim, sim. Eu já vi pois esse modelo. Pois é, o freio desse daí, você colocava uma bota velha, vários sapatos pregados, você simplesmente fazia baixar e ele freava com o próprio peso. E ficava derrapando e tal, era massa pra caramba. Porra! Era, cara, carrinho de rolimã era foda, porque quem usava esse sistema de usar o guidão com as próprias mãos, assim, cara, os calos dos dedos, assim, normalmente iam... Ficar todos comidos, assim, pelo asfalto e tal. Porque asfalto não é regular, né, cara? É. Operação tapa-buraco fazia dar aqueles mondrongos, era cruel. É, mas aí, por outro lado, hoje em dia a gente tem todas aqueles... Porque lembra, assim, o cara que a gente odiava sempre era o filho da mamãe, né? Era aquele cara que ia jogar futebol, ia, tinha chuteira, tinha meião... Levava bola, né? Levava bola, e tinha aquele uniforme completo do time dele, assim, e tal. O cabelo lambido, assim, velho. Hoje em dia, todas as crianças são assim, velho. Tipo... São. Já que vocês entraram nessa seara, e as mulheres? Porra. Antigamente as mulheres eram molecas, né, cara? Elas brincavam de bola como a gente, elas brincavam do que a gente brincava, assim. Pelo menos as daqui, que eu cresci você e tal. Você acha? Eu acho que antigamente eu era menos exigente, entendeu? Então eu acho que... Todo mundo tinha que ser menos exigente, porque não tinha muito como você se exigir. Cara, não tinha os artifícios... Por exemplo, eu tô falando aqui, conversando com vocês agora, lá embaixo tá a minha esposa e minha irmã mais nova de 13 anos, estão tomando sol e estão na piscina. Ainda agora ela tava com uma colega dela que veio aqui passar a tarde com a gente. Eu olho assim pra ela e eu tento lembrar como eram as crianças de 13 anos de antigamente e eu não vejo paralelo nenhum. A menina tá com o cabelo, putz, todo alisado, pintado, tá com... já usa maquiagem, as roupas que ela usa já são super sensuais, super descoladas, sabe? É uma coisa totalmente diferente da nossa época. É. E eu não ouso dizer que antigamente era melhor sobre isso não, cara. Não. Assim, essa geração nova que tá se formando agora, cara, vai ter as coisas muito mais fáceis. Eu acho que eles tinham a mais do que a gente era lombriga, assim. Lombriga tinha pra caralho. Porra. Ai, cara, não é, assim, a diferença, cara, da nossa infância pra infância do pessoal de agora, é tipo, é outro mundo já, outra realidade, cara. Se elas tentarem hoje em dia brincar de bola na rua, o carro vai atropelar elas, cara. Tipo, não vai dar certo. Tipo, não tem mais como replicar aquilo de jeito nenhum. Pra começar, que as pessoas não iam confiar que teu filho brincasse de algo que poderia provavelmente ficar violento com um monte de garoto desconhecido de 14, 15 anos com teu filho de 7, sei lá. Pois é, então vai, isso molda homens, né? Isso rolava muito, cara, antigamente. Isso molda o caráter de uma pessoa. Em Brasília era assim. Era isso que forjava os homens, cara. É, Em Brasília, ou você aprendia cedo a bater, ou você passava sua vida inteira apanhando, entendeu? Então era assim, cara. Não tinha esse negócio, senão a gente saía na porrada mesmo com os moleques, pronto, bicho. E era a maneira que a gente aprendeu. Não, papagaio, cara. Papagaio, quando caía, que a gente falava que quando quedava, né? Que ele chegava no chão, cara, era um velho. Tu pegava um papagaio e tu tinha que sair de lá. Se chegasse um galeroso mais velho do que tu, ele arrancava de ti na mão. Peraí, faz um asteriscozinho aí, explica o que é papagaio. Que papagaio é uma nomenclatura nossa aqui, ele é mal. Tá, é uma pipa. Mas tem que falar, velho. Tem gente que não sabe. Não, porque vocês são de Manaus, velho. Pode ser um papagaio real caindo no chão. O cara pode achar um papagaio de verdade. Como assim colocar? A gente saía brigando? Não, esse papagaio é meu, filho. Amarrava uma linha na patinha do bichinho e ficava com ele. Na patinha do papagaio, né? Ele saía voando. Que pariu. Imaginou quando a gente falasse, tive que derrubar outro papagaio com a linha, com o cerol. Né? O pessoal imaginando a gente mutilando esse bicho. Rixa de papagaio no ar, assim, né? Apenas um cast. Assim, é difícil comparar, né? Eu acho que não tem o melhor ou pior, assim. Mas dizer que o futebol era muito melhor do que é hoje é complicado. Balela. E eu digo por quê, cara. Preparo físico. Sim. Assim, 90% pra mim é preparo físico, cara. Porra, vagabundo bebia, velho. Vagabundo fumava, gordo pra caralho. Tá doido, porra. Olha a forma espetacular que a gente acompanha hoje em dia, cara. Câmera lenta e tal, replay, e aí todo... Não, eu tô falando do jogo. Mas a gente não tá falando disso, a gente tá falando dos atletas. Tô falando mesmo, dos atletas mesmo. Bom jogado. Aí as pessoas ficam falando assim, pô, imagina o Flamengo de 1981 contra o Barcelona de hoje. Eu não quero nem imaginar. Nem eu. É um massacre. Não, pois é, cara. E aí as pessoas vão lá e ficam numa vibe de dizer que o futebol era muito melhor naquela época porque tinha grandes craques e etc e tal. Velho, o clássico era América e Novo Horizontino, velho. Caralho, é. Puta, era... que merda. Pois é, bicho. Porra. Mas sabe o que é isso, cara? É aquela velha historinha. O cara, ele quer se sentir sapiente de alguma coisa, então ele vai sempre puxar sardinha pro que ele conhece. Então, de repente, ele não acompanha o futebol de hoje em dia, ou até acompanha, mas ele tem mais conhecimento da época dele, até porque as familiares dele vão falar melhor daquela época, então ele enche a bola do passado como se fosse a última Coca-Cola do deserto. Outra coisa, o Maracanã, por exemplo, assim. Eu acho que também pelo cara falar assim, tipo, de se vangloriar, né, de ter presenciado aqui. Eu vi o Zico, eu vi o Maradona, eu vi, sei lá, o Platini. Pô, mas eu vi o Romário, velho. Eu também vi o Romário, cara. Eu também vi o Romário, eu vi o Bebeto, sei lá, eu vi o Roberto Carlos, eu vi uma porrada de gente. Caralho, aí, cara. Agora sim, se você falar de, entre muitas aspas, raça, eu até posso concordar. Realmente, antigamente os caras eram mais raçudos do que hoje em dia. Mas existem outras coisas que acabam complementando isso daí, né? Por exemplo, às vezes o cara quando tem um conhecimento técnico, quando o cara é mais técnico, ele sabe jogar bola melhor, ele não precisa estar se jogando, quebrando todo mundo. Então hoje em dia a gente tem uns zagueiros que sabem se posicionar melhor, tem modos de treinar, formações novas que surgiram, variações, então já não é mais necessário ter aquele futebol tão aguerrido como tinha antigamente. Não que isso seja totalmente bom. Tem gente que gosta de ver a porradaria comer vez ou outra, mas dentro de campo mesmo eu gosto do futebol bem jogado, assim, do futebol efetivo. Antigamente, por exemplo, se vocês forem pegar qualquer tape dos anos 80, ou até dos anos 90, cara, pelo menos aqui no Brasil, cara, as partidas eram numa lentidão. Cara, eu não tenho mais saco de ver, por exemplo, a final de 93 do Brasileirão, cara. Eu não tenho mais saco de ver isso antes. Ah, mas o que eu acho do caralho, assim, é tipo, aquele cara que vai buscar a bola, entendeu? O cara faz aquele cruzamento escroto errado pra caralho, que ele coloca a bola adiantada pra caramba, e que o cara mesmo assim vai lá e tira de cima da linha a bola correndo que nem um desgraçado, se acaba, mas ele pega, entendeu? Isso aí eu acho foda quando tem. Eu vejo muita gente tipo, foda-se, não dá. E aí deixa pra lá. Não, assim, eu tava conversando com um professor de educação física da escola, que o cara é bem antigão, né? Ele é dessa época, assim. E aí ele conta que ele trabalhou no Flamengo, no Botafogo, treinando essas pessoas. Ele conta que, assim, nos anos 80, como é que eles faziam pra poder fortalecer as pernas? Eles corriam na areia da praia, carregando nas costas um pneuzão bem grandão, assim, pesando tipo 50, 60 quilos, assim. Estilo Rock Balboa. Estilo Rock Balboa. Fudendo a coluna deles, né? fudendo a coluna. Sim. Aí os caras hoje todos estão com e joelho também. Joelho, tudo ferrado assim. Eu falei, caraca, mano. Por que será, né? Que coisa mais absurda. Aqui no Rio tem uma parada muito, muito forte de dizer que o Maracanã hoje é uma merda. Eu até concordo, assim. Eu fui no Maracanã, que teve o Maracanã antigão, aquele grandão pra 200 mil pessoas e tal. E tem o Maracanã hoje, depois da Copa do Mundo, que não tem mais a parte de cima e a parte de baixo e tal. Então, assim, eu achava muito, muito, muito, muito foda assistir jogo no Maracanã, por causa da que você tinha aquela cobertura de concreto em cima e tal. E aí a torcida gritava, batia ali em cima e vinha pra cima de você, entendeu? Então quando você tomava um Sim. gol do adversário, assim, tipo Fla-Flu, assim, gol do Flamengo, porque eu sou fluminense. Aí, velho, obviamente, né, time de elite. E aí vem... Ah, e aí? Que pariu, vai começar essa porra. E aí, cara, quando era gol do Flamengo, você sentia, assim, cara, aquele silêncio do seu lado e aquele grito vindo, assim, das profundezas do inferno, assim, velho. Era muito foda isso, assim. E era muito foda a tua torcida tentando parar esse barulho também, entendeu? E agora não tem mais isso, assim. Eu consigo entender isso, sabe? Mas agora é dizer que, porra, um estádio daquele tamanho, 200 mil pessoas, significava que se você tirasse o pé do chão, você ia conseguir colocar o pé no chão de novo, velho. Imagina isso. Imagina, assim, não, cara, você não conseguia olhar o campo, assim, você não conseguia ver nada, porque tinha um babaca na sua frente, sabe? Tipo, caralho, velho, devia ser uma merda isso. Mas todo mundo acha que aquilo que era maneiro, assistir jogo na geral no Maracanã nos anos 80. Você ficava tomando banho de mijo, né? Com o filho da puta que mijava na lata de cerveja e jogava. Jogava, né? Pois é. Isso era um clássico. É. Bola rolando e o mundo se encantando, com a galera delirando. Tô aí, quero mais. Nasce torto, nunca se direita. Menina que requebra mãe, pega na cabeça. Ó que nasce torto, nunca se direita. Menina que falando nesses divertimentos de massa, por exemplo, shows. Alguém chegou aí em shows nos anos 90? Show de rock and roll, show de, sei lá, Exalta Samba, acho que existia. Eu fui num show. Fui em shows pequenos, assim, cara. É. Eu fui num show, eu acredito que foi em 96 ou 97. Tu lembra daquela feira dos imigrantes que tinha no Newton Lins, Alemão? Uhum. Pois é, era um... Newton Lins é uma faculdade daqui. E ela, todo final de ano, ela contratava algum artista grande, assim, pra dar um show, né, de fechamento. E ela batizou essa feira, essa festa de Feira dos Imigrantes, a festa. Uhum. E teve o show do El-Chan. Caraca. Inclusive, foi o primeiro show que eu fui. Cara, uma muvuca, velho. Olha aí. Mas uma muvuca, cara, que puta, cara. É, sabe, sem palavras, assim, cara. É muito escroto. Eu tava vendo vídeos, cara, do que era o primeiro Rock in Rio em 85. Caraca, cara. Totalmente sem noção aquela porra de organização, velho. Começando pelo local, velho. O local que eles falaram que construiu a cidade do rock. Mas não deram, assim, infraestrutura nenhuma pra galera que tava chegando lá. Hoje em dia, no último Rock in Rio que eu fui, foi em 2011, porra, tinha até linha exclusiva, linha de ônibus exclusiva pra isso. É, no mesmo lugar, diga-se de passagem, tá? Só que eles deram uma melhorada. Não, o de 2011? O de 2011 é na cidade do rock, na antiga cidade do rock. Só que lá ela foi melhorada, colocaram asfalto, não, né, e tal. Que eu saiba, ali era tipo um pântano, cara. Eles aterraram tudo pra fazer uma coisa nova ali, cara. Então, exatamente. Foi lá que foi o primeiro Rock in Rio. Naquele ano, quando ainda era um pântano. Dentro da lama. Dentro da lama. Imagina, então, cara, o que merda que deve ter sido o Woodstock. Woodstock é bem mais antigo. Que merda que deve ter sido o Woodstock. Sim, o Woodstock foi uma fazenda, caralho, velho. Caralho, mano. Uma fazenda cheia de hippie, velho. Caralho. Não, pois é, mas aí é nesse ponto que eu ia chegar, cara. Tem quem goste, cara. Tem quem queira uma coisa assim, entendeu? E prefira assim do que uma parada urbana pra caralho. Mas não, entendeu? É questão de urbana, é questão de organização, olha, mano. Pode ser lá no cu do mundo, contanto que seja organizado. Pois é, tem quem queira pegar chuva, pisar na lama, se espremer, tem quem queira isso, entendeu? Cara, eu não sei porque, assim, eu acho que começa desde a época da hora de você comprar o ingresso. O tipo de facilidade que o cara te dá, se você pode pagar pela metade. Acho que antigamente não tinha muito esse negócio de metade de ingresso, não. Era ingresso cheio e pronto. Ou tinha, vocês lembram de alguma coisa dessa? O problema é que antigamente... Pra falar a verdade, até hoje em dia essa porra tá sendo castigada, assim. Porque ninguém quer ter que fazer um evento contando que os ingressos vão ser vendidos pela metade, cara. Já cansei de ver show que não tem. Tipo, olha, é esse preço aqui, foda-se. Tu é estudante, não tô nem aí. É esse preço aqui. Mas assim, naquela época, porque acabava ficando restrito ao público da sua cidade, né? Então, tipo, o ingresso ele era mais barato também porque você tinha menos procura por ele, né? Então, por exemplo, se você cobrasse R$200 no ingresso, assim, o equivalente de hoje, né? No passado, R$200, ninguém ia conseguir pagar mesmo, assim. Porque, tipo, era muito difícil até você viajar, né, cara? Caralho, eu lembro da minha primeira viagem de avião, assim, eu já tava na faculdade, entendeu? Então, tipo, e foi um negócio assim que meu pai ficou, tipo, 6 meses pagando a passagem de avião pra mim, entendeu? Que hoje é uma parada que, tipo, já viajei o Brasil inteiro de avião e tal, e que é uma coisa que é muito mais normal, realmente, né? Barateou bastante. Antigamente, você viajar de avião era um evento. Não, era um evento, assim, que você escolhia um membro da sua família pra poder fazer isso, assim, era um negócio absurdo. Opa, pra você viajar de avião, tinha gente que viajava de avião de paletó. Caraca. Meu pai, por exemplo. Não, mas é, pô. Eu lembro que, sei lá, há 10 anos atrás, tu falar que alguém ia fazer um intercâmbio era uma coisa luxuosa, assim. Meu Deus, ele vai fazer um intercâmbio. Behold, assim. Todo mundo se ajoelhava e glorificava aquele cara, velho. Caralho, o cara vai fazer um intercâmbio, gente. Tá doido. Cara, hoje em dia, foda-se. É uma coisa, virou uma coisa meio comum mesmo, até porque... Começou a ter tipos de necessidade que a gente não tinha tanto antigamente. Por exemplo, universidade, faculdade, o chamado nível superior. Antigamente não era tão cobrado assim. Até era cobrado, era um diferencial da porra se você tivesse, mas... Pois é, terminar o grosso os estudos era mesmo. Terminar a oitava série, né, cara? Incrível, né, velho? Estudos completos, primeiro oitava série, pronto. Homem feito já na vida. Sei lá, eu não sei, eu não posso falar também da questão de cultura, porque aí já difere um pouquinho. Às vezes as pessoas aqui... costuma confundir cultura com educação. Eu sei que tem algumas partes que elas caminham juntas, mas não sempre. Uma coisa não é necessariamente a outra. Então, por exemplo, a gente pode ver que antigamente as pessoas liam mais do que hoje. É porque tem outras formas de entretenimento, né, cara? Mais interessantes até pra maioria hoje das pessoas. Hoje em dia, você tá falando? É. Então, mas isso que eu tô te falando. Tá facilitado o boom, por exemplo, de escritores. Antigamente... pouquíssimos escritores. Aliás, não existia mercado adolescente editorial brasileiro. Eu não lembro de nenhum escritor brasileiro famoso que escreva pra juventude antigamente. Não, hoje em dia, claro, cara. Que tinha, Marcos Rey. Cara, mas Marcos Rey, a priori dele era pra adulto. Ele chegou a fazer alguns livros, eu sei porque ele é meu escritor preferido da série Vagalume. Não, isso que eu ia falar. A única pessoa que tinha essa abrangência toda aí era o Maurício de Souza. Que nem era livro, era quadrinho. Mas assim, pois é, ontem eu fui na Saraiva, cara, eu fui lá vi na parte de fantasia. Sem sacanagem, cara, 80% livros de fantasia, todos autores brasileiros, cara. Uhum. O que eu acho algo legal, cara, é bom. Cara. A gente não tem nossa cena, pô. Por que a gente tem que ficar endeusando a porra dos autores de fora e tipo, sei lá, cara. É bom que tenha. Eu gosto do Eduardo Spohr, já li livros dele. Eu tenho vontade de ler livros do Afonso Solano, da Noli. Mas eu tenho certeza que quando eu ler eu vou simpatizar, entendeu? Acho isso uma coisa bacana. Apenas um cast. Outra coisa, velho, que eu tenho certeza que muita gente disse que era melhor e que hoje eu tenho certeza que não é, que hoje é muito melhor do que antes. Comida. Meu irmão, caralho, assim, sério. O que era comida nos anos 80, assim? Tipo, velho, era macarrão, arroz, feijão... basicamente isso, você não tinha opção, entendeu? Você não tinha acesso, sei lá, a uma coisa que fosse diferente. Isso se tu fosse uma família estável, cara. Pois é, então. Isso se tu fosse parte de uma família estável. Então, tipo, caralho, tu não tinha acesso, assim, sei lá, ketchup, entendeu? Iogurte, velho, que são coisas assim que são totalmente básicas, assim, era uma parada que você via uma vez ou outra na vida, é assim. A base da alimentação, então, mundo... né, Ulisses? Porra, como é que ele tem ketchup, meu Deus? Iogurte, porra, não pode faltar meu chambinho, cara. Pode faltar meu chambinho nessa porra. Aí, velho, você... Aí todo mundo era magro, né? Aí, agora todo mundo é gordo. Mas, velho, as pessoas eram magras porque elas comiam mal. Exato. E eram doentes pra caralho, sacou? Então, tipo, o neguinho tinha sarampo, morria até o sarampo, mano. Sacou? É verdade, neguinho, cara, tinha uma febre, tinha... neguinho morria, as pessoas... Morria. Não neguinho, assim, tá? Não, isso não é um poxa racista. As pessoas, elas morriam de infecção na garganta, cara. Entendeu? ninguém consegue imaginar isso hoje, obviamente, mas caralho. E aí era por isso que todo mundo era magro, entendeu? Porque você morria com 50 anos. Eu tinha um professor no meu primário ainda, na quinta série, e ele não era um cara velho, devia ter no máximo uns 34 anos de idade, a idade que eu tenho hoje. Ele era deficiente, e ele falou que ele tinha contraído pólio na infância. Porra, e não, sabe que foda, cara? O cara, ele chegava suado na aula, porque ele dava aula pra várias salas, então ele tinha que se locomover pelo colégio todo, e era aqueles colégios Quatro Santões antigos e tal. E era grande pra caramba, cara. Ele chegava todo suado, todo sujo, cara. E, putz, a gente via que era um sabe? Ele devia estar acostumado já, que ele tinha desde criança, mas era meio que ele se sentia um pouco transtornado por causa disso. Às vezes ele chegava atrasado. E, porra, cara, e uma vez ele contou a história dele, que simplesmente porque os pais dele não tinham dinheiro e a vacina não era uma coisa que era distribuída, né, na rede pública. E ele simplesmente não foi vacinado e contraiu pólio e se fudeu. Caraca, pois é, pólio, febre amarela, sarampo. Cara, era uma parada assim totalmente diferente. Até cerveja, cara. Hoje em dia você tem, pô, trocentas opções de cerveja. Naquela época você tinha Brahma, Skol e Antártica. Era isso que você tinha pra beber. Verdade. Imagina. Não tinha muita coisa, não. Apenas um cast? Os governos. Vamos lá. Eu sei que a gente não tá muito bem na fita atualmente, mas tá tendo... Cara... Não, assim, deixa... olha só, eu não tenho muita noção, porque na época eu era uma criança e, tipo, minha noção política era mínima, né? Mas, posso estar falando merda, mas eu gostava do FHC, cara. Não sei se foi por causa do real, assim, porque eu tive a sensação de caralho, olha só quantas dezenas de bombons eu consegui comprar só com esta moedinha, entendeu? E, tipo, eu nem consigo comer tanto bombom assim. Eu também tive a sensação de caralho no governo da FHC. Mas não era a mesma sensação que você teve, não. Não, essa, eu lembro, cara. É, tipo, eu peguei uma moeda de um real e, tipo, o bombom era 5 centavos, cara. Aí, tipo, eu ganhei 20 bombons. Eu falei, caralho. Não, teve até matéria no Fantástico falando tudo que você podia fazer com uma unidade monetária, no caso, o FII. Que era o real. Mas não é isso que eu tô falando. Não, o RV, desculpa. O RV. Desculpa. Mas eu tô falando um pouco mais atrás. Por exemplo, por que eu tô falando isso? Hoje em dia, nas redes sociais, tá tendo um mote de muita gente falando: ah, volta a ditadura militar, volta intervenção militar, a porra toda, cara. Sério que essas pessoas estão pedindo isso, velho? Puta, essa falta de noção extrema, cara. O cara apoiar uma porra dessa. E o pior, cara, tem gente mais velha, isso eu falo porque eu já vi, que fala que preferia mil vezes viver sob um regime militar do que viver na pouca vergonha que estamos hoje em dia. Não, tem, eu já vi, mas são pessoas conservadoras, pô, que elas querem aquela disciplina rígida ali, entendeu? Mas olha aí, tipo, o nosso cenário ia mudar, cara, totalmente, porque, porra, se voltar de novo aquela história... De você não ter a sua liberdade de expressão e tudo. Nossa senhora, ia dar uma merda isso. Fala, você que tá se coçando pra falar, fala aí, Lúcio. Não, não vou falar nada não. Não, pode falar, cara, fica à vontade. É, meu orientador de doutorado, ele... Não, meu orientador, quando ele foi fazer o doutorado dele, ele foi fazer o doutorado dele fora, né? E aí, ele quase não conseguiu sair pra fazer o doutorado, apesar de ser filho de militar, só porque ele tinha um nome igual... a um dos codinomes usados por alguém na ditadura, sacou? Então, tipo assim, era uma coisa, era um outro nível, assim, era um nível de, e assim, tipo, era um nível de escrotidão nas relações pessoais que hoje eu tô muito feliz de ter passado, sabe? Quer dizer, dizer que não tinha corrupção, cara, isso é um absurdo, tinha corrupção, sim, tinha corrupção pra caralho, sempre teve corrupção pra caralho nesse país, entendeu? Dizer que não tinha putaria, dizer que não tinha, por exemplo, porque pra certas pessoas... A vida era muito mais fácil porque elas simplesmente elas não obedeciam nenhuma lei, sacou? Então, para essas pessoas, assim, você sempre podia chegar e pagar uma propina para um cara e saber que não ia acontecer nada contigo. Você podia ter acesso a qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de facilidade que alguém ia conseguir arrumar isso para você, entendeu? Aí hoje em dia não. Hoje em dia você corre o risco de ser preso, entendeu? Hoje em dia você corre o risco de acontecer que nem tá acontecendo com esses caras das empreiteiras aí que estão na cadeia desde o ano passado. E são os donos das maiores empreiteiras desse país. Então, tipo, pra muitas pessoas, mesmo gente que não tem esse pensamento conservador, a volta de uma ditadura seria muito boa porque significaria, no fim das contas, a volta dos privilégios que essas pessoas perderam. Exatamente. Muita gente, ela não quer direito, as pessoas querem privilégios. E isso é foda, cara. Isso eu vejo que casa muito com a questão não só dos privilégios materiais, digamos assim, como também certo status social e comportamental. Não, e poder também, né, cara? De você literalmente chacinar o pessoal e foda-se, foi em nome da ditadura, tanto, ou sei lá o quê. Por exemplo, uma coisa que fica muito patente, o machismo. Às vezes o cara... Tem gente que é tão obtusa que quando vê a mulher com uma roupa mais curta, prefere culpar a mulher e dizer que a mulher tá provocando, em vez de aceitar que isso é uma liberdade que ela tem. Então, muitas vezes as pessoas costumam colocar, o país está, sei lá, Big Brother, sei lá, a Fazenda, isso está estragando a mente dos nossos jovens, as criancinhas e tal, não sei o quê. E preferem botar todo o saldo da culpa em apenas um ponto, um quesito, um tipo de comportamento. Pois é, bicho. Assim, eu acho que a gente avançou em muitas coisas, assim. Esse negócio do machismo que você falou, por exemplo, ele é foda. Esse negócio de direitos. Por exemplo, cara, eu lembro que na minha escola, se um moleque ele parecia gay, ele apanhava, velho. Apanhava muito. Apanhava mesmo. Ah, seu viado, você tem que apanhar caralho, assim. Isso era bizarro, isso, cara. Ele era massacrado pela própria família dele, pra começar, antes de mais nada. Tipo, ele era uma vergonha pro pai. Era foda, mano. Não era assim, então. Hoje, na minha escola, as pessoas de mesmo sexo se beijam no corredor. E beleza, tá tranquilo, cara, sim. Just a cast. Vocês lembram da televisão nos anos 80 como é que era? Lembro. Lembro, cara. Porque eu passava boa parte da minha vida assistindo TV. 80, no começo dos anos 90. Bicho, eu tenho uma coisa, assim, que ela é sintomática, assim. Eu vou falar de um programa que eu tenho certeza que vocês lembram, que eu tenho certeza absoluta que nunca mais vai passar na televisão brasileira. Que era Banheira do Gugu. Que hora que passava a Banheira do Gugu? Oi, meio-dia, meio-dia, puta uma hora. Puta merda, na área comercial, cara. Uma hora da tarde, né? Do que consistia a Banheira do Gugu? Vocês podem me explicar o que era? Consistia em você ver mulher gostosa de biquíni sendo encoxada por bastante tempo por algum cara e câmeras debaixo da câmera no close da bunda dela sendo esmagada. Era um serviço câmera, social. Pra poder pegar o sabonete dentro de uma banheira, certo? E olha só, eu não lembro se ela tava de biquíni, não. Eu lembro que ela tava de a parte de baixo do biquíni e era uma camiseta branca. Tinha biquíni completo. Não tinha biquíni. Ah, vamos, tá, whatever. Mas eu lembro que era uma camiseta branca que ficava molhada e ficava parecendo os peitos da mulher, entendeu? Era um negócio assim, bizarro. Cara. Era pra ajudar o fapeio, né, dos moleques. Não, na verdade, porque tinha aquele concurso da camiseta molhada. Também. Ah, também tinha isso. E aí ficava realmente, tipo, uma linha, assim, de 3-4 louras lindas. E aí alguém chegava lá e molhava a camisa delas e a gente ficava, tipo, vendo o peito delas porque dava pra ver, cara. Tipo, que ficava transparente a camisa. Não, entendeu? Não era só isso. Tinha um programa, acho que era o programa do Raul Gil. Que tinha uma mulher que ficava dançando pelada atrás de uma sombra, assim. Era a sombra da mulher dançando pelada. Vocês lembram disso? Ah, a silhueta dela, sim. Caralho, velho. Bizarro, assim. Programa da Xuxa, assim. As paquitas, assim, rebolando quase pelada na televisão. Era um programa infantil. Caralho, velho. Qual era aquele que tinha tipo, umas argolas gigantes e, tipo, uns altarezinhos, assim, e ficavam as mulheres dentro? Era do Gugu. Acho que começou com Sabadão Sertanejo, e virou Sabadão, e depois virou A Besta do Apocalipse, Domingo Legal. Que é onde apareceu a Banheira do Gugu lá. Caraca, mano. É, verdade. Então, assim, tinha muitas coisas assim, pô, abertura de novela parecia mulher pelada, assim. Era um negócio, assim, tipo, que hoje você não consegue imaginar como é que deixava aparecer essas coisas na televisão pra todo mundo ver, entendeu? Era uma coisa, assim, absurda. Além de mal feita, assim, eu fui ver outro dia no YouTube alguns programas do Faustão, naquele programa chamado Viva a Noite. Gente, era uma coisa, assim. Às vezes um pedaço do palco caía e o Faustão ficava lá zoando porque um pedaço do negócio tinha caído, assim, negócio feito de papelão. Porra, não foi no programa da Xuxa que pegou fogo lá? Foi, mas isso foi nos anos 90 já. O programa. E o cara até morreu, né? E cara, anos 90 é quase 20 anos atrás, velho. Sim, é verdade. É passado também, cara. É passado. A gente tá focando muito nos 80 porque foi quando a gente nasceu e teve mais conhecimento das coisas, né? Mas. É que a gente não convidou ninguém das antigas, mas com certeza, se alguém das antigas estivesse por aqui, teria falado muitas coisas dos anos 70, até 60, bobear. Mas assim, entre anos 80 e 90, além desse lance da televisão, sei lá, eu não digo nem apelativa, porque hoje em dia a televisão é apelativa pra cacete também. Porra, pânico na TV é apelativo pra caralho. Então, mas eu digo assim, tosca. Era tosca. O ícone pra mim era o Clube do Bolinha. Não sei se vocês chegaram a ver, cara. O Clube do Bolinha, ele passava, acho que um domingo, meu Deus, um domingo ou um sábado. Quando eu cheguei no Brasil, tava no finzinho o Clube do Bolinha. Ainda cheguei a pegar o Chacrinha também. Mas acho que eu cheguei num ano, no outro ano o Vale morreu. Mas o Clube do Bolinha, cara, que era com a Abelardo, Chacrinha, o outro cara lá, eu acho que é o próprio Bolinha que apresentava, que ele tinha uma parada que ele fazia... Um lance que o Otávio Mesquita, que é apresentador, veio fazer alguns anos depois, que ia nos bailes de carnaval. E o Clube do Bolinha, ele tinha uma predileção por ir nos bailes de carnaval gays, cara. Os travecos, entrevistar os travecos lá, velho. E puta, velho, cada travecão lá, cara, monstruoso. E ele parecia que ele se amarrava, cara. Ele ficava apresentando e tal. Oh, linda, maravilhosa, não sei o quê. Caraca, em rede nacional, velho. 7 horas da noite, cara. Eu lembro aí disso. Você me fez lembrar disso. Tava escondido na minha memória. Caraca, é verdade. E você, coisa linda. Não, mas, cara, não tinha como. É, os pais literalmente tinham que pegar, tipo, colocar a mão na frente da cara da criança e falar, tipo, tu não pode ver isso e sair daqui, entendeu? É. E, cara, em filme era assim, a gente assistia qualquer filme na sessão da tarde, qualquer coisa que seja, tinha a Lagoa essas paradas, Azul, cara, entendeu? Eu lembro da versão sem cortes, que passava de tarde, velho. Caraca, com a Brooke Shields, sim, sim. Pelada, basicamente. Eu falei, caralho, mano. Caramba, cara, pela ação total, né, velho? Não, mas é uma diferença muito grande, cara. Uma diferença muito grande da TV de antigamente pra cá. Apenas um cast. Por exemplo, a gente não conseguia comprar nada, assim, não conseguia comprar computador, por exemplo, porque... Puta, preço. Ah, você falou boa, que aí casa com inflação. Pois é. Eu lembro que quando eu comecei a me dar conta do que era o dinheiro, cara, eu tinha um potezinho de creme Nivea, cara. Sabe aquele pote grande, azul? Lembro. Aí tava usado, eu lavei ele lá no tanque e, porra, beleza, tá aqui, esse aqui vai ser meu cofrinho, cara. Eu enchi de moeda, meu sonho era comprar um Lego Batalha Espacial. Porra! Só que aquela... Porra, até hoje, porra, essa merda, velho, cara. Mas assim, o Lego Batalha Espacial, ele custava, sei lá, 200 cruzeiros, vamos dizer assim. E eu juntei durante um mês e meio, dois meses, entre mesada e economizando de lanche, 200 cruzeiros. Quando eu fui na loja, eu tava quase 300. E, puta, foi uma frustração que eu fiquei com, assim, água nos olhos. E meu pai viu, ficou com pena de mim e falou, não, tudo bem, não precisa gastar teu dinheiro, não, eu vou comprar e tal. Ele comprou. E tu deve pensar, caralho, era estação espacial. Não, não era, cara, era uma nave da Força Humana. Caralho. Era um troço de, sei lá, um pouco mais de 20 centímetros. Quatro pedacinhos de plástico. Cara. Horrível, velho. Nossa. Caralho, velho. Entendeu? Que merda. Sabe, e era tudo muito regrado. É, por exemplo, eu lembro que o maior presente da minha infância tinha sido o helicóptero do Comandos em Ação. E custou uma grana violenta. Uma violenta, assim. Meu pai teve que fazer até hora extra pra comprar, cara. São coisas que a gente guarda, né? Que hoje em dia é... Cara, brinquedo, assim, que eu desejava muito quando era criança. Tipo, eu queria muito, muito ter um Cavaleiro do Zodíaco, tipo, original. Que era mó merda, né? Aquele da série antiga, né? Não, o original era maravilhoso, cara. Ele tinha articulação pra caralho. Eu sei, mas é aquele de armadura de metal. Eu não sei se tu lembra. Boneco, na nossa época, ele só tinha duas articulações, que era no ombro. Não, peraí, mas o Comando de Ação, ele era bem articulado, cara. É, mas o Comando de Ação também tinha lá seu glamour, cara. Tinha. Acho que na minha escola, por exemplo, você era playboy se você tinha Faber-Castell com 24 cores. Porra, e aí quem tinha isso? Eu nunca conheci ninguém que tivesse Faber-Castell. Eu tinha porque eu desenhava, cara. Eu desenhava muito e então, vez ou outra, minha família tentava me dar esse então, tipo de coisa, assim. Tipo aqueles lápis 2B, lápis 3B. Não, cara, é tipo... eu desenhava bem. E aí, tipo, minha família meio que olha, que legal, gente, o cara sabe desenhar, e, tipo, às vezes, presente de aniversário, assim, coisa do tipo, eu ganhava. Pincel, aquarela, essas paradas assim. As pessoas hoje em dia não devem saber, mas, assim, existia uma lei que foi tirada do Collor, o Collor que acabou com ela, que era uma lei que limitava o tanto que o Brasil podia importar. Então, tipo assim, se você, sei lá, precisasse comprar uma coisa importada, você tinha que... ou ir lá fora comprar e trazer, ou então você tinha que subornar um guarda da alfândega pra poder você ir comprar essa parada. Então, tipo assim, aqui no Brasil não tinha computador, porque o computador tinha que ser fabricado no Brasil. Se não fosse fabricado no Brasil, você não podia comprar, porque era muito difícil você comprar, entendeu? Então, carro importado, não tinha. O carro era, no mínimo, 6 meses pra chegar, quando chegava. Às vezes até 1 ano, cara. Pois é. Até o telefone, não sei se vocês lembram disso, assim, sonho de todo mundo era comprar um carro, casa e telefone, assim. Telefone era um negócio, você ficava, tipo, 1 ano depois que você pagou, esperando pra poder chegar na tua casa, assim. A linha também pra conseguir saco. E fora isso que, pô, tem até uma tirinha dos malvados que é engraçada. O cara fala, né, no primeiro quadrinho ele fala: ah, nossa avó, nós ganhamos a herança do nosso avô nos anos 80 e o nosso pai decidiu o que fazer com o dinheiro. Ou comprava um Fusca ou comprava uma linha telefônica. Aí, no último quadrinho, ele decidiu comprar uma linha telefônica porque disse que era um investimento pro futuro. Não, porra, e vamos tentar lembrar, né, cara? Quanto escroto era, não era, você ter que pegar ficha no orelhão, colocar lá, sem ter noção de quanto tempo a porra da ligação realmente iria durar, se aquela merda não caísse, e, tipo, porra, hoje em dia, olha a facilidade que a gente tem, cara, pra se comunicar. Eu acho que nem existe mais orelhão hoje em dia. Quando eu ando na rua, eu tento, procuro ver se eu acho alguns, e quando eu acho, tá todo depredado, não tem nada, não tem mesmo, porra nenhuma. Só a cabine. Tem um projeto de uma prefeitura aí, não sei de onde, acho que é de Curitiba ou é do Rio, não sei se o Ulisses deve saber, que eles estavam querendo substituir os pontos de orelhão por pontos de Wi-Fi. Era aqui no Rio mesmo. É, pois é, cara. É uma cidade aqui no interior do Rio. Cara, totalmente de acordo. Todo mundo tem smartphone hoje em dia. Não venha dizer essa que, ah, o fulaninho lá, coitadinho, não tem. Porque o fulaninho lá, coitadinho, não tem, eu tenho certeza absoluta que o filho da mãe economiza 1 ano pra comprar a porra do smartphone. Mas ele tem sim. Bobear até melhor do que o teu. Porque pra algumas pessoas, certas coisas são prioridades pra ela. Tipo, comprar um smartphone pra ela talvez seja mais interessante do que, tipo, comprar, sei lá, cueca que o cara esteja precisando, mas foda-se, ele vai comprar o smartphone. O consumismo ficou muito maior hoje em dia. Tem um lado ruim do consumismo, mas tem também um lado interessante. Eu não vou dizer que é bom, porque tem gente que vai começar a me tacar pedra, mas tem um lado interessante de é que você poder ter mais opções. Antigamente ou era aquilo ou não era nada. Então hoje em dia você pode ter pelo menos 2 opções em um produto, no mínimo. Assim, produtos muito conhecidos de alto consumo tem, assim, sei lá, umas 5, 6 opções. É, cara, sinceramente eu não reclamo, assim, dos tempos atuais, assim. Eu reconheço que houveram coisas boas que aconteceram naquela época, mas dizer que a vida de antigamente era menor do que a atual é uma balela, velho. Não, eu concordo que hoje em dia a gente tem muito mais acesso a muitas coisas e tal. Mas, assim, eu acho que cada época tem suas coisas boas e suas coisas ruins, entendeu? O lance é não ficar nesse bagulho saudosista de dizer que, ah, no passado era tudo melhor e que era tudo lindo, tudo maravilhoso, porque não era, não, era uma merda. Era horrível. E a gente vai olhar pro futuro, a gente vai olhar pro que a gente tem hoje e vai falar: caraca, era uma merda. Lembra da gente gravando podcast e tal? Eu falando com o Skype e tal, com o headset. Aquela internet de merda. Merda e tal. Pô, tendo que editar essa parada no fim de semana, um negócio que hoje eu faço assim, usando o poder do pensamento e tal. Eu falei: é. Hoje eu mando um chinês editar pra mim. Eu upo o arquivo pra ele, né? Amanhã ele me devolve editado. Eu pago só um creme cracker pra ele, né? $2. Escroto, velho. Mas então, é isso, entendeu? Porque, na verdade, uma colega minha que trabalha comigo, ela fala uma coisa que eu carrego pra mim, assim. Ela contando com o filho dela, que ele falou pra ela assim: mãe, eu tenho muita pressa de ser grande, eu tenho muita pressa de crescer. Aí ela falou assim: não, filho, você não tem que crescer, sabe por quê? Porque cada época tem que ser vivida do jeito que é. Então, se você é adolescente hoje, você tem que viver essa época, porque essa época pra você vai ser muito importante depois, você vai sentir saudades dela. E eu levo isso pra mim, assim, eu acho que cada época tem suas coisas boas, suas coisas ruins, eu tento viver da melhor maneira possível. Porra, Manuel, cara. Então, valeu, Letícia. tu não sabe o que é que eu bati aqui, mas ó. Ai, cara, eu acho que é que nem quando você é criança e é idiota e não sabe, né? Que, tipo, é bom ser criança e tá reclamando que queria ser essa adulto. Síndrome tipo, de Peter Pan, é isso mesmo, ao contrário, assim, né? Escrota. Só porque tu não pôde ir pra festinha que todo mundo foi, tu teve que ficar em casa, tá querendo ser adulto. Ah, você não foi no show da Legião Urbana. Ai, não fala não, porque eu não fui no show do Mamonas Assassinas e foi o último. Depois disso, vocês morreram. Porra, aí é foda. Existe foi o último show deles, foi em Brasília, assim, foi, eu não fui, falei, ah, vou depois, não teve depois, foi foda. Enfim, mas pra tudo tem exceção, né, cara? Essas pequenas exceções aí sim, é válido. Ah, se não tiver exceção, não tem regra, cara. Exato. É isso aí, pessoal. A gente tá encerrando por aqui. E pra finalizar, vocês vão ficar aqui com os nossos contatos. Diga lá, Ulisses, quais são? É, se você quiser acessar o nosso podcast, digite www.apenasumcast.blogspot.com.br. Além disso, a gente tem nossa página no Facebook, Apenas Um Cast, só tem a gente lá. E se você quiser mandar um e-mail, a gente vai responder com certeza, apenasumcast@gmail.com. A gente também tem uma página no Feedburner, feeds.feedburner.com/apenasumcast. E, pra encerrar, hoje a gente vai ter uma coisa muito especial, escolhida pelo nosso amigo Eliomar Júnior. Que música que é, Eliomar? Então, a música se chama The Chariot, da banda Dark Moo. Então vamos botar metal nessa porra! Ai, tudo, galera, até mais! Até mais, pessoal! Tchau. So far.